Pegamos vocês, esse é o movimento que tem tudo a ver. Agora é o início de uma nova amizade. Vem descendo o morro, invade a sociedade. Poesia dedicada a todas as raças, por direitos e respeito para todos nós. Foi feito simplesmente pra você dançar. Venham todos comigo numa só voz. Que som a gente curte, que som a gente canta, que som a gente dança. Vem escutar a canção, nunca se esquece. Que som a gente curte, que som a gente canta, que som a gente dança. Quem escuta nosso som, não para, só se mexe. Mas agora é o momento do rap. Unir-se ao break que a galera nunca esquece, trazendo toda a força desse movimento. Hip hop que você confere no metrô São Bento. DJ fazendo squat, detonando na picape. Breaker na roda, fazendo flip flap. Rapper detonando numa rima sem igual. Ao fundo um grafite realçando o boçal. Tudo que sentimos nesse momento, muita alegria por este movimento. Pelo rap, o mais puro sentimento. Aqui vão a vocês os nossos agradecimentos. A toda essa rapaziada que vem batendo forte aí em prol do movimento hip hop. Pode crer, pode muito chegar. Obrigado. E som a gente curte, e som a gente canta, e som a gente dança. Quem escuta a canção nunca se esquece. Que som a gente curte, e som a gente canta, e som a gente dança. Quem escuta nosso som, não para, só se mexe. Isso que queremos, sem distinção de cor, um reconhecimento pra galera de valor. Você brasileiro, dê valor ao que é seu. Escute o nosso som, balance como eu. O rap é isso que você está ouvindo. Batida sorte que você está sentindo. Uma forma de expressão do povo para o povo. Um tanto inovador, o hip hop no todo. Falando a verdade, eu te botando pra dançar. Para ouvir e não pra olhar e pra você escutar. Esse é o movimento. Som a gente curte, som a gente canta, som a gente dança. Quem escuta a canção nunca se esquece. Que som a gente curte, som a gente canta, som a gente dança. Quem escuta nosso som não para, só se mexe. 1998, o rap é a voz do povo. A invasão do hip hop em todo o Brasil. Pessoas vindas das periferias, das capitais e grandes cidades de todo o país, em busca de melhorias e lazer para o seu povo tão sofrido. Nosso abraço a todos os breakers, grafiteiros, DJs, MCs e outros mais. A todos das galerias 24 de maio e 7 de abril, o grande coração do movimento. A todos os curtidores e equipes de baile, certo? Movimento hip hop, a voz do povo. Tá decretado, comprovado e mais que provado, pode crer. Posso muito Zulu e mais uma banca que faz rap no país. Chegou a hora do boom!